mais resta que um outubro. E quanto mais amada, mais desisto. Quanto mais me despes, mais me cubro. E quanto mais me escondo, mais me avisto. E sei que mais te enleio e te deslumbro, porque se mais me ofusco, mais existo. Por dentro me domino solo oculto, por fora te ajoelho corpo místico. Não me acorde, estou morta na cremaça dos teus beijos, etérea a minha espécie. Nem teus zelos amantes a demovem, mas quanto mais em nuvem me desfaço, mais de terra e de fogo eu abraço, com que na carne queres reter-me jovem. Desfaço, mais de terra e de fogo eu